programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News Science. Hoje, quinta-feira, dia 23 de maio de 2019, e a notícia dessa vez... A notícia é levemente inútil. Olha só, os percevejos já existiam desde os tempos dos dinossauros. Essa notícia ela é meio inútil, mas vamos lá. É, mano. Pra você ver, né? O quanto resistente o bicho é. Tá aí. Tá aí, mano. Porra. Então, eu sou o Bernardo. Eu sou o Gregório. E esse é o QN News Science. Lá vamos nós. E aí? Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Há 100 milhões de anos, os maiores animais do mundo já percorriam a Terra ao lado dos pequenos incômodos menores, que são os percevejos. E de acordo com uma nova análise publicada na revista Current Biology, os percevejos evoluíram cerca de 115 milhões de anos atrás, cerca de 30 milhões de anos antes dos morcegos, que antigamente eram os hospedeiros ancestrais assumidos pelos insetos. E os percevejos são idiotas sedentos de sangue, que há muito tempo... Que são a ruína de todos os moradores urbanos de construções de apartamento. Que agressão. Eles são uma realidade, mais forte nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também tem. Então, galerinha aí que tá achando que tá livre dos percevejos, não está. Mano, eles sobreviveram ao meteoro, mano. Isso não adianta tentar matar eles, não. Verdade, abandona a casa e vai embora. Exatamente, põe fogo. Agora a reconstrução filogenética mostra que os percevejos evoluíram muito antes dos morcegos e os colonizaram em várias ocasiões. Pesquisadores passaram 15 anos coletando amostras de DNA de percevejos de 34 espécies em todo o mundo para analisar e compreender sua complexa história evolutiva e suas relações com animais hospedeiros. Eles descobriram que não há tamanho único quando se trata de minúsculas pragas. Alguns especializam suas tendências parasitárias com um hospedeiro, enquanto os outros podem se generalizar para qualquer ali dentro da família, né? Então, tem um carinha lá que é específico de macaco, outro de morcego, outro é qualquer mamífero e é nóis. É o genérico. Então, novamente, houve aqueles que se preferiram pular entre os anfitriões por milhões de anos antes de decidir sobre seu método preferido de ataque. Ou seja, existiam certas espécies que eram genéricas e especializaram, né? Pois é. Porque sim. Eles zoavam com todo mundo, mas depois com o tempo eles ficaram evangélicos, né? E agora eles só transam depois do casamento. Era meio vida louca e... pá, tá bom aqui. Pá. Pensar que as pragas que hoje habitam nossas camas evoluíram há mais de 100 milhões de anos e caminhavam lado a lado com os dinossauros foi uma revelação. Isso mostra que a história evolutiva dos percevejos é muito mais complexa do que pensávamos anteriormente, disse o pesquisador Mike Silva Jotti, da Universidade de Sheffield, em um comunicado. Caralho, eu tô vendo... Ainda bem que essa porra é muito incomum no Brasil. Essa... Caralho, eu vou dormir com medo agora. Olha essa porra na cama. Eu tô vendo imagem aqui. É, ele é bem mano, bizarro. Mano, se eu vejo essa porra sair da minha cama, eu ponho fogo e vou embora. É, mas não dá pra ver muito bem, não. Ele é bem... É, tem uns aqui que são maiorzinhos, tem uns aqui que são maiores. Olha isso aqui, mano, vai tomar no cu. Põe fogo. É, cara, realmente, o percevejo é um bicho bem escuro. Ele é tipo um carrapato do demônio, mano. Tipo, o carrapato, ele é infernal, e tem um nível a mais, então o percevejo. Ele parece... Ele lembra o barbeiro, sabe? O barbeiro. Tipo, ele é uma mistura dos dois, tá ligado? É, ele é bem filho da puta, mano. Ele é tipo, ele pega o pior dos dois e faz um bicho só. Os percevejos exigem uma casa, como um ninho de pássaro, ou uma cama de humanos. Que é um estilo de vida que não é adequado para grandes dinossauros, né? Então, ah, mano, eu só... Viver só eu vou dormir no chão agora, mano. Eu não vou mais dormir na cama, não. Pô, eu tô falando. Esse bicho é meio zoado, assim. É um bicho da puta. Lembra daquele... Sabe aquela expressão, não sonho com os percevejos? Não, não conheço. É, não durmo com os percevejos? Como é que é? Eu não imagino. É algo assim. Porque a parada é, tipo, sinistraço. Negos tem que jogar móvel fora. Mano, eu vou jogar na casa fora, vou me mutar. Eles infestam num nível bem pesado. Nossa. A primeira grande surpresa que descobrimos foi que os percevejos são muito mais velhos do que os morcegos, o que todos supunham ser o primeiro hospedeiro. Também foi inesperado ver que percevejos evolutivos mais velhos já eram especializados em um único tipo de hospedeiro, disse o principal autor Stephen Hoff, do Museu da Universidade de Bergen, na Noruega. Qual que é o nome lá dos primeiros mamíferos? Os musarães, né? É, os musarães, pode ser. Eles estavam zoando os musarães já. Exatamente. Então, o que significa para nós? Parece que uma nova espécie de percevejo leva a humanos a cada 500 000 de anos. Dois em particular. O percevejo comum e tropical são ainda mais velhos que os humanos, contrastando com outras evidências que sugerem que os dois são coespeciados. Um saiu do outro, né? E os pesquisadores acreditam que as suas descobertas ajudaram... Na verdade, as descobertas ajudarão a preencher as lacunas do conhecimento de como os percevejos evoluíram os traços que os tornam tão bons em seu incômodo trabalho, que é se fuder as pessoas. Destruir o meu psicológico. Que poderia ajudar a informar a desenvolver novos métodos para controlá-los. Tá, tem doença isso, transmitida por percevejos? Cara, eu acho que sim. Deixa eu ver. É porque... Vamos ver se tem alguma doença top. Doenças percevejos. Sempre tem doença top. Aí a gente tem que... AIDS. É, mas a gente tem que pensar exatamente nisso, cara, porque ele passa sangue pra cima. É, geralmente esses hemáfagos, é. Eles transmitem doença. É, não tô vendo aqui nenhuma doença específica. Deve ter alguma doença específica. Sei que urtiga já é uma. É, tem até a dengue dos percevejos. E é isso aí. É isso, então nós percevejos, não durmo com os percevejos, se dormirem, põe um fogo na cama. Boa. Ou dorma no chão, é uma boa. Não, põe fogo na cama. Põe fogo na cama e dorme no chão. Porque pode entrar na sua roupa e ficar nela. Do lado da cama pegando fogo. Não brinque com isso. É, fica pelado. No chão. No chão. Pelado. E cercado de fogo, pra impedir que ele chegue. Pelado. Pelado, no chão, cercado de um círculo de fogo. Certo. Boa dica. Essa é a forma correta de dormir. Então, é isso. Nós vamos ficando por aqui. E... Não faça isso que a gente pode falar, porque senão vocês vão ser presos em hospital psiquiátrico. Não, faz sim. Falou! Falou!